Israel, trai 60 pro 6213. Civilizado ILS 6 Freedom, 0, Xenia 6255. Xenia 6253, Salvador, 118, decimal 95. 295, bom, Xenia 6 final ILS 6-3, pista na 0, desce mantenha 2000 pés em forma estabilizada. Mantém 2000 pés, para JLS, 6-3. A 3-2-1-6 é autorizada a descer da via para 3000 pés. Azul 2725, afastado de Salvador no Nordeste, 33 milhas. Se assuma a navegação, vou na proa de Pelô. É. Proa de Pelô? Confirme? Afirmativo. Pelô em Pelô intercepta a via chegada bom. Ok, Pelô já me deu o descido, Azul. Azul 2725, desce, mantém a altitude de 4000 pés, ajuste de altímetro na 017. 4.017, Azul. 3895, chame Centro Recife na 251, na alterna 133, decimal 95. Copiado, dá 32, para esse tempo. 7 Bravo Deck, autorizado, nível de voo 050. 050, direto na tela. Bilhete Bravo Deck, reta uma navegação, vou na proa de Bonfim, Bonfim intercepta a via chegada. Salvador, voo 1864, puxa, vai, pessoal. É só autorizado manter a proa do VOR, reporte para modificação de regra. Bota na modificação de regra, direto para o VOR. Para J01, acione a identificação. Sete dois cinco, redução de velocidade para 210 nós, número 3 na aproximação. Gente, 210 nós, 2725. Para J01, contato radar 61 milhas, nordeste de Salvador, mantenha nível de voo 100 na escuta permanente do controle. Alfa, antes da Juliette. Fixo coral. 4463, eu serei via índice, por sucesso, 118, 95. Ajuste na 0 no teste, meu voo. Thank you. direita para o 055, desse mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Direita, 055, para 2. Para o 2725, senhora? 2725, afirma. 2725, desse mantenha 3 mil pés. Ok, 3 mil pés, 2725. Estabilizou 6356. Chimé 6356, Torre Salvador, 118, desse mal 95. 99. Chamei 6213, chame Centro Recife no 251, alterna 133, decimal 95. 251-3395, vai chamar o 6213. Direto Juliette, portão 04. Ok, após a aeronave da Gol, confere? Após a aeronave da Gol, a sua esquerda, direto Juliette, portão 04. Gol para 04, chame 6213. 4463 da Azul, mantém um ponto de pé. Mantém, 3-2 na minha velocidade indicada. 2-0-0. Gente, 2725, redução de velocidade 1-9-0 mais. Tráfego que procede 11 horas, 20 milhas com rumo nordeste, 1-2-3-2-0. Ciente 2, 1-8-0 mais, senhor? 1-9-0, se tiver condições. Ok, 1-9-0, tá com tráfego vertical. Salvador, Papatango Juliette Bravo Delta para modificações de regra da presente. Gente, Papatango Juliette Bravo Delta, regra de voo modificada Zona 527, desce em condições visuais até 1.500 pés na proa do Cilada, antiga rotatória. Reporte visual com campo. 1.500, proa Cilada, Juliette Bravo Delta, reportará visual. Alinhar e manter. Alinhar e manter, 4-4-2. Capa. Oxalá 6356, no solo aos 28, direita 121, décimo 1. 21-1, lá direita. 2003, autorizado final ILS X3, pista 0, forma estabilizada. 2000. Reportará estabilizado no ILS X-Ray, o 2725 da Azul. Senado, Alfa Juliette, remota 1-4, bate 1. Confirme, Alfa Juliette, remota? 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, obrigado. 132,16, pouso autorizado, pista 10, vento 15 graus, 109, ajuste de altímetro 0097. Gerente livre, pouso 32. Do 4463, decolado ao 30, chame controle de frequência no 20, décima 8. 308, 4463, um rotete. Sou. Afirmativo, Carita, bravo dela. Espera ingresso no circuito de tráfego, pelo Salvador, 118, decimal 95. 1895, grau, Carita, bravo dela. Controle Salvador, uma batalha de azul 4463, subindo a via da El, cruzando em 500. Azul 4463, contato radar, sua via da El, transição coral, nível de voo 180. Boa tarde, Papatango Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, reporte vertical da IMA. Quartara vertical IMA, Bravo Delta. 2.000 pés autorizado, coral. 2.000 coral, 4463. Pisado 2725. Azul 2725, Torre, Salvador, 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Oi. Salvador, boa tarde, Azul 2725. Azul 2725, continue a aproximação, aguarde pista livre, boa tarde. Guarda. Boa tarde, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, leva morte. Via Pézulo 10, Piraí, Umbade, Pézulo 44, Pagog. Transponder 5426, controle 120, decima 8. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decolando a cabeceira 10, pequena curva à direita. Na saída da El, Leda, Ponte 4. Autorizado via o pêndulo 10, Piraí, Bate, o pêndulo 44, Pagog. Transponder 5426 e controle 120, decimal 8, mano por 2067. Número 067, condicionamento correto, reporte promissor, custo de estacionamento. Considerado de estacionamento 2067. Aula 3, 2, 7, meia livrou. 2296, boa tarde, táxi autorizado, via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, obrigado. Pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 09, ajuste de altímetro 097. Ok, autorizado, pouso 10 para o 2725 da Azul. Bravo Delta, até executar o nova final. Gente, aguarde a autorização de pouso, gente, Bravo Delta. Gente, Bravo Delta. Romeu Juliette, Bravo Delta, pouso autorizado, pista 97, vento 950 graus, 109. Pouso autorizado, 97, Bravo Delta. Boa noite, 64, autorizado, alinhado, manter pista 10. Azul 2725, no solo 36, direita, 121, décima 1, no solo Salvador. Gente, direita, solo 1, 21, décima 1, azul 2725. Confirme a aeronave que mudou. Salvador, azul 2725, eu abri. Azul 2725, boa tarde, Alfa, aqui o Pátio 3, acende a sinalizador. Gente, Pátio 3, azul 2725. Uno 864, decolagem autorizada, pista 10, vento 950 graus, 109. Prossiga, azul 4463. O controle já autorizou o Proz e o Cosme. Salvador, voo 1864, decolando, tudo tá bom? Voo 1864, contato radar, subagia PUCA, nível de voo 350, sem restrição. 050, sem restrição. Passado 2230, estava mantendo contato com o centro Recife em qual frequência? Gente, na frequência norte de Recife, 126.85, caso negativo, 125.45. Direto, segue o Paulo, Vista Minuto 208. Tango Kilo, Romeu Oscar, prossiga. Kilo Romeu Oscar, apenas confirmando o tipo de equipamento. Kilo Romeu Oscar, mantenha-se em condições visuais 1.500 pés via corredores. Presente posição, voo Paripe. Após Paripe, ingresso corredor Interlagos, reporte SEASA visual com campo. Kilo Romeu Oscar, acione código transponder 0224. 2760. Autorizado, pushback. Será transferido até através do portão 08 e após autorizado acionamento. Ó, autorizado pushback. Vai solicitar que seja transferido até através do 08. Então, será autorizado para o governo. Mãe, criança brava, bom dia pra siga. Controle. Seja trabalho encerrado 50 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 180. Chame controle Ilhéus, frequência 120.1. Agora com o Ilhéus, 120, mantenha nível 180, do contato metro, obrigado. Fortaleza, nível de voo. Subida Momo, código Francisco. Papa Romeu, Mike Delta, Bravo. Luna 864, chame Central Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, alterna. Alternativa 125, decimal 45. 4, meu mãe, que deu essa gravação solo. Entramos em contato com a IES, respeito a esse plano de voo. O mês informou que seu plano é para os 18 voos. Informa que caso tenha queira adiantar, será necessário entrar em contato com a sala IES e ter plano de CHG. São 3804, oceano identificação, desça via chegada na área até o nível de voo 050. Altímetro 1017. 017, via chegada na área, até o 050, posto 304. Posto para bode, autorizado. Intacto, intercepta via chegada. Posto para bode, intacto, Vitória para o quilômetro 1. 1-8-5 a bordo, 4-3-15 autonomia, terra Campinas. Esse, confirma o terreno? Campinas. Lula 067, taxa autorizado via TAT, índio, com fluxo para a torre 118, decimal 95, ajuste na 017, um bom voo. TAT, índio, ponte espera 1895, 1017, por 2067. Qual o quilômetro Oscar? Quilômetro Oscar, Torres, Salvador, 118, decimal 95. 1895, muito grato. Tango, quilômetro Oscar. Quilômetro Oscar, reporte vertical da RMA. RMA, o quilômetro Oscar. Salvador, boa tarde, voo 2067, próximo ao ponto 090, pronto para ingresso e decolagem. Voo 2067, autorizado a alinhar e decolar para 90, vento no 50 graus, 909. Autorizado ingresso e decolagem 00, voo 2067. Ok, informe que está restrito ao nível 090 até 20 milhas. 090 por 20 milhas, voo 2067. Oscar Bravo Eco, acione a identificação. Bravo Eco, contato radar 62 milhas no noroeste de Salvador, mantenha-se em condições visuais no nível de voo 095, em condições de voar direto para Paris. Oscar Bravo Eco, descida critério, até inicialmente 4.506, altímetro no 097. Oscar, pode autorizado, pista 97, vento 150 graus, 109. Confirma o vento, 150 graus, 109. Certo, Oscar, ali de pouso, 107. Salvador, boa tarde, voo 1867. Salvador. Então, engenho, aportamento estabilizado, localizador, 304, EDS, 107. Passarelo 2230, acione identificação. 120, décimo 8. Com 867, cotejamento correto, repasse para o professor pushback, acionamento. Acionamento. Se você tem restrição de altitude, via saída da El. Via da El, 360. Passarelo 2230, autorizado via chegada a mar, desse mantém inicialmente nível de voo 190. Via chegada para o 110, 190, 230. Papapá, Mike, Golf, Mike, prossiga. Gente, Mike Golf mais para regresso ao Salvador, mantenha-se em condições visuais via litoral norte do Salvador, na escuta permanente. Controle. 2067, prossiga. Centro Recife solicita que suba restrito a nível de voo 340. Em caso de falha de comunicações, nível final permanece 340. 340 é o limite, é restrito, em caso de falha, manterá 340. Permitido. A 01 no controle de Salvador. 01 no serviço radar enterrado, 7 milhas para o fixo coral e 54 milhas sudeste de Salvador. Chame agora o controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. TV 2230, desce, mantenha altitude de 4 mil pés, altímetro 10017. 4.0017, passarei 2230. Mais essa brava, prossiga. Sem Momo, código para si. Bom dia, Franca. Bom dia, pronto. Santos Dumont, nível 360 autorizado. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, após vê-lo direto por seguro. Via Pazulo 44 até a aldeia. Transponder 5467, controle 120, décima 80. Direita, 508, controle, acionando a 5467. reposta no senhor Puxa, estacionamento 6254. Obrigado, Duna, passaria do 2230. Boa, Duna, obrigado. Agora sim, afirmativo, modo alto e altitude de 400 pés. Esse Golf Mike reporte visual com a praia de buraquinho para transferência de comunicações. Salvador 118-95. 3895-3945. Voo 2067, restrito nível voo 340, chama centro Recife, 9251, alterna 133-95. Recife 251-3395, restrito 340-2077. Exato, posição 0, vento 140-0109. Confirmando livre pouso na 0, vento 140 graus na 29. Ponte, para a 204. Serra Azul Eco, boa tarde, prossiga. Voando para a Serena? Gente, eu vou para o meu Serra Azul Eco, vou colocar o Salvador, Salvador, vou colocar o Rimar em Rimar. Bicolagem encontrou a Winchi. Ser coordenada com a torre. O transponder 0134, controle 120, destino 8. Eu não acho que o planejamento é correto. Torre 118, destino 95, confio para B. E aí, se não vou. Bomba 255, sendo identificação autorizada via chegada BOF. Desse mantém a altitude de 4 mil pés, altímetro no 97. Mais para ingresso no circuito de tráfego, torre 118, sinal 95. Ai, que graça, tudo daqui a pouco. 3204, Suave, antiga rotatória, Oscar Bravo Eco. Primitivo. Rodeio 771, na cena de identificação. Rodeio 771 no contato radar 60 milhas sudeste de Salvador. Vou na proje, tapa, intercepta via chegada, reporte no ideal de descida. Proje, tapa, intercepta via. Vai informar no ideal, o azul 277. Caso leve, boa tarde, possível. Boa tarde, pode levar na unidade para a treinamento. Treinamento a critério, estão prontos para decolagem? Espero que puxe. Mike informa o tráfego a 8 milhas da final da 1-0, que não seja agilizar o cruzamento? Afirmo. Eles estão agilizando, autorizando o cruzamento deste de decolagem da pista 1-0, reporta liberando. Mike, chamada liberando. 18-5-0. Previsão para o início do posto 6254. Boa tarde, eu passarei 2-2-3-0. Passarei 2-2-3-0, boa tarde, continua a aproximação, é da autorização de pouso. Boa tarde, 2-2-3-0. Ok. Caso leco, informa apenas um tráfego para pouso no 1-0, final 7 milhas. Suporte fora do solo, o ajuste de altímetro 1-0 no 7. Salvador, Mike of Mike, prossiga. Ok, livrou o cruzamento 28. Incidente autorizado, continua a linha do litoral. Nenhuma aeronave para pista no 7. Autorizado cruzamento do eixo de decolagem da 1-7. Mike, mantém a escuta. Ok, está autorizado cruzamento da 1-7, ok? Afirmo, notando a minha escuta, o Mike of Mike. Mike. Bora, solo, Sérgio Leco, aprovado em cima. Direto, 0 0 livre pouso, vento 150 graus, com 9 nós, pista no 0. Livre pouso 9 a 0, passarei 2-2-3-0. 2-2-3-0, caso receba tiquez, à esquerda temos o helicóptero Robson 44, meu intercept, seguindo para o Whisky, e à sua direita uma aeronave na linha do litoral, apenas para cruzamento. Sim. gerente do helicóptero decolando da RMAR. Afirmativo, já deu falado da RMAR com o Trona. Pede. Agora, na escuta permanente do controle, Papa Romeu, Céu Azul Oeste. A sua permanente, Céu Azul Oeste. O Azul 2771, ideal de descida. Azul 2771, no dia você mantenha nível de voo 050, ajuste de altímetro no 097. 050, Azul 2771. Patango Golf Kilo Oscar, acione a identificação. Ok. Kilo Oscar, contato radar afastado de Salvador, 68 milhas. Noroeste, mantenha nível de voo 110 na Pro de Amã. Para a chegada, Amã, reporte pronto para a descida. Sente, descida o critério até o nível de voo 060, Golf Kilo Oscar, altímetro 1097. Controle Salvador, papapá, Mike, boa tarde. Mike, Golf Mike na escuta permanente do controle, 506, litoral sul de Salvador. Mike, graças. Oscar Bravo Eco, até a nossa informação, informa o helicóptero 12 horas 8 milhas com rumo norte, mantendo 700 pés. Oscar Bravo Eco, controle. Palma tráfego 12 horas 8 milhas com rumo norte, um helicóptero mantendo 700 pés. Piazo Eco, apenas para informação, tráfego 12 horas, 6 milhas, um Charlie 210 com rumo sul, cruzando 2 mil pés em descida para o 1500. Gente, eu tráfego Piazo Eco. 867 ali, mantendo zero. Lima, tem 867. Para a velocidade para sequenciamento? Afirma, tem quase de manter 2409. Gente, mantenha 240 mais, em descida até 3.000 pés, 3.000 pés, altímetro 1017. Vai manter 240 até 3.000, ajustado 1017, azul 1067, livre decolagem 1-0. Oscar Bravo Eco para ingresso no circuito de tráfego, Torre, Salvador, 118, decimal 95. 6141, call to identification, fly Alagoinhas Radio Beacon, clear via Golf Arrival, descendant for level 070. Via Mike, Lima Mike, na Quebec, Torre 118, decimal 95, para cruzamento. Afirma, azul 2771. Estimativa, azul 2771, Duna, índice da para 2000 pés. Autorizado sinal ILS X-ray, pista na zero, informe, estabilizado. Autorizado Duna, desce para 2000, autorizado ILS X-ray, vai informar estabilizado, 2771 azul. Motor Salvador, boa tarde, voo 1867. Voo 867, contato radar, subavia Arbor, nível de voo 360. 4360 via, voo 1867. Voo 255, dessa via para 3000 pés. Sente, Golf Colosso está autorizado em desvios, reporte para controle ao término. Bravo Delta, mantém Quebec agora no cruzamento. Selecionando o destino para o táxi. Mostrando Bravo Eco, aeronave avistada, livre pouso no 7, vento 140 graus, 119. Bravo Eco, estou até embaixo da casa. As câmeras Bell confirma a parte após pouso? É, parte da baixa. Gente. E Salvador, quantos milhas, por gentileza? Um cheque em seu transponder, mantenha-se em condições de visual 506, na escuta permanente do controle para regresso à terra em Jacuíndia. O Golf, se prosseguir instrumento para Salvador, será número 62 na aproximação. Confirme então, pai. Eu vou no 1510 em condições visuais na escuta permanente do controle. O 771 no final Salvador, 119.8. 198, 1255, desse mantenha 3.000 pés em redução de velocidade para 2009. Chame agora final Salvador, 119.8. 198. 3745, número da VT. 3.000 pés, no sentido de chegada, reduza 200, número 2, aproximação. 2771, continuo em contato radar, reporte no corpo do localizador, interceptando. Remoto localizador, 2771. Quanto precisaria para ajudar o Mandarin? Foi 2000 autorizado. É, só confirmando a Leda, pelo 6254. Autorizado, após 2000 pés de Leda, o Chanel 6254. Leda, 6254. Chanel 6315, eu tenho identificação, desse mantém a nível de voo 050 via chegada mão. Bravo Vitor Tango, reporte para modificação de regras. Chanel 2260, boa tarde. Chegada subida, Arbor Elefa, bate cópia. Arbor Elefa, guarda. E Juliette, meu. A 7, chame Centro Recife, na 260, Eterna, 128, Decima 8. A direita, chama na frequência livre. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento da 17. Após o Leca Boa ao Pló, após o Plano Terra da Conquista. Responde 5472, controle 120, decimal 8. Eu vou fazer o 180. Chegaram e chamaram de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mike Delta Bravo, observando as aeronaves no pátio, está autorizado até a Tapá, reporta o cruzamento da 17. Gente, o seu azul é que tem chamado para regresso a RMA? Gente, considero o regresso então a zona 800. Sem frequência livre para auto-coordenação, seu azul é o localizador 2.